Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos vocês estejam bem, também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente me enviaram alguns prints, né, do Twitter, dos conservaginas, né, choramingando, porque o Lula demitiu a terceira mulher do alto escalão do governo dele, né? E os conservadores estavam falando assim, né? Se fosse o Bolsonaro, Bolsonaro ia colocar metade só mulher, né? Porque o Bolsonaro, ele foi o presidente que mais fez pelas mulheres no Bostil, como se isso fosse algo positivo, né? No fim, ele fez o que fez tudo, né? Foi o que mais aprovou leis missândricas, né? Leis para fuder homens, né? Que foi o presidente que criou, né, a maior transferência de renda da história do Brasil para mulher, nunca vista antes. Foram mais de 270 bilhões de reais em programas de transferência de renda exclusivo para pessoas que menstruam, né? Ele também criou aquele Bolsa Emissol de R$ 1.200, né? Enquanto isso, os filhos dos homens criaram pais solteiros, né? Que a gente sabe, pai solteiro é pai viúvo, né? Enquanto os filhos dos pais viúvos, o Bolsonaro disse que eles poderiam morrer de fome, né? Que ele não dá a mínima. E mesmo assim, criando tudo, todo esse arcabouço, né, de leis missândricas, de leis ginocêntricas para favorecer o sexo oposto, para conseguir esse eleitorado, que hoje compõe mais de 52%, né, dos civis votantes do nosso país, né, aptos a votar. Mesmo assim, mais de 70% delas votaram no Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é beta. Ele é um beta, ele é um mangina, tá ligado? Ele aqui, ele é amigucho que fica na friendzone, que acha que fazendo favorzinho pra pessoa que menstrua, ela vai liberar a buça pra ele. No fim, não liberou. Ele é aquele cara, né, que a gente chama de Alpha Fucks, Beta Bucks, né? O Bolsonaro é o Beta Bucks, é aquele cara que tá sempre bancando. Né, o que tá sempre lá é cozinhando, né? Tá cozinhando. Enquanto o Lula é o Alpha Fucks. É o cara que não banca nada e é o cara que lá. Ah, terminou de cozinhar? Tá bom, dá aqui que eu vou comer. Tá ligado? É isso. E aí o Lula demitiu a terceira mulher de alto escalão do governo dele. Vai substituir por homem. Porque o Lula, pessoal, ele não é burro. Ele sabe que elas não são competentes. Só colocou ali para colocar. Depois ele joga tudo fora, não tá nem aí. E outra, quando o cara é alfa, o cara pode fazer o que quiser e elas não vão falar nada. Por quê? Porque o alfa, ele não precisa negociar com elas. Tá ligado? O beta precisa. E isso é o Bolsonaro. Se você precisa, pessoal, negociar com pessoa que menstrua, você já perdeu. Você já perdeu. Porque quem vai para a mesa de negociação querendo negociar é o lado mais fraco. O lado mais forte, ele senta na mesa de negociação e ele fecha o bico e não fala nada. Quem puxar a conversa primeiro é o lado mais fraco, porque é o lado que mais necessita de você. Nós não precisamos delas, elas precisam da gente. E qual era o discurso do Bolsonaro? Nós precisamos delas, elas não precisam da gente. E foi com esse discurso que ele perdeu. Na segunda tentativa dele para presidente. Na primeira tentativa, pessoal, para você ter uma ideia, ele teve mais voto feminino do que agora. Porque ele não estava negociando com elas. E para vocês verem, na primeira vez que ele concorreu para presidente e ganhou, eu vi um monte de homem terminando namoro. Eu vi até noivado acabar, porque o cara falou: eu não vou casar com uma esquerdista. Não vou namorar com você, acabou. Eu prefiro ele, mas não quero tu. Os caras escolheram um homem do que uma mulher. E as mulheres tudo com medo de perder o quê? Relacionamento, com medo de perder o namorado, com medo de ficarem mal faladas, de serem vistas como mulheres de esquerda. O que aconteceu? Elas foram lá e votaram no Bolsonaro. Aí os caras abaixaram a guarda. Aí agora, dessa vez, elas votaram tudo no Lula. Falaram: ah, esses mangina não fazem nada mesmo. Vão fazer o quê? Aí quebraram tudo a cara. Quebraram tudo a cara, caíram no papo da quinta onda, na armadilha da quinta onda. E os caras não repetiram a ação, né, que deveriam repetir. E o Bolsonaro cucou. Você vê, na primeira vez que ele concorreu para presidente, era ele o centro das atenções. Agora, não era mais ele o centro das atenções, era a Michelle. Então a gente vê, quem estava no comando do Brasil não era o Bolsonaro, era a Michelle. que estava aprovando esse monte de lei miçândrica, né? Foram mais de 87 leis miçândricas, leis anti-homens, né? Leis anti-homens e meninos, e meninos. E ele colocou ainda aquela maluca da Damaris Álvares, né? Aquela lunática, aquela louca, velha maluca, num comando, no, se eu não me engano, no gabinete do direitos humanos, das mulheres e das crianças. Você vê, não tem nem homem ali no meio. E deu a merda que deu. Foi um governo fracassado. Ficou 4 anos só falando de mulher e Nordeste. No fim, o que aconteceu? Mais de 90% das mulheres do Nordeste votaram no Lula. Não votaram nele. Você entendeu? Porque gratidão, pessoal, não é algo naturalmente feminino. E quebrou a cara, pessoal. Quebrou a cara. Ficou 4 anos falando de Nordeste, mulher, e esqueceu o quê? O pessoal do Sul, que votou nele, o pessoal do Sudeste que votou nele, os homens que votaram nele. O que os conservadores não entendem ainda é que você tem que definir uma base eleitoral. Você não pode agradar gregos e troianos. Se você é de direita, se você diz que quer conservar a sociedade, você não tem que ir atrás de voto feminino. Porque, aprende uma coisa, elas nunca construíram nada. Quem não construiu não sabe dar valor à construção. Elas destroem, elas não constroem. Se o conservador quer conservar, ele tem que conservar o quê? Aquilo que já está construído. E quem é que construiu? Os homens. Então você tem que ter, ir atrás de voto masculino, comprar as pautas masculinas, entendeu? É assim, tem que dividir mesmo, tem que ser apartheid. Os caras ainda não entenderam isso, o conservador. Não, ele quer ganhar voto feminino. E nessa falta de lucidez dos conservadores, o que acontece? Eles perdem voto masculino. Porque eles querem um voto feminino. E é por isso que um monte de homem não votou no Bolsonaro e ele perdeu. E acabou, pessoal. Acabou. Próxima eleição é Lula de novo. E foi igual um inscrito do canal falou. O Lula vai ganhar a próxima eleição que vai ter. E ele vai tentar empurrar lá no STF para ele conseguir um terceiro mandato. Para ficar igual o Putin. Para ficar até morrer. É isso que vai acontecer. Por isso que ele já não tá nem aí, pessoal. Tá tirando mulher mesmo. Aquela ministra, acho que é Rosa Weber, que vai se aposentar, ou já se aposentou, estão falando pra ele colocar uma mulher negra. Você acha que o Lula vai colocar uma mulher negra? Que nada, vai colocar um homem branco lá. Porque até o Lula sabe disso. Até o Lula sabe que o homem branco, ele é mais competente. Até o Lula sabe. Quase todos os ministros dele são caucasianos. Logo, logo, lá um ministro lá que tem lá um POC, vai rodar. Ele vai botar o POC pra rodar, porque o POC tá falando muita merda. O Lula, vê se alguém desafiou ele. Lá, vê se alguém desafiou ele. Dos ministros dele, nenhum desafiou ele. Agora no Bolsonaro, teve um monte que desafiou ele, teve um monte que traiu ele. Por quê? Porque o conservador é fraco. O conservador é fraco. O conservador ele é muito tolerante, muito bonzinho. Ele quer conservar até o inimigo dele. Vai o Lula aí, ó. Vê se alguém traiu o Lula. Olha o que aconteceu com o Celso Daniel. Vai lá em Diadema, ali naquela região do ABC, pergunta do Celso Daniel pra você ver o que o Lula mandou fazer com ele. Vai lá. Pessoal, se toca, um cara que arrancou o próprio dedo pra não ter que trabalhar pra viver de assistencialismo do Estado, o cara que arrancou o próprio dedo, e foi o dedo mindinho, né? Que é um dedo inútil, mas arrancou o próprio dedo, pessoal, você acha que ele não faz o que contigo? Os caras têm que começar a raciocinar, que o conservador é muito, muito otário, muito idiota, muito doente, e ele, o conservador, ele é tão nocivo, o conservador, quanto o comunista. Você pega esses comunistas raiz, como aí do PCO, vai lá ver no PCO se tem mulher. O PCO não quer mulher lá não, fi. Os caras pregam uns bagulho e é hardcore mesmo. E na próxima eleição, eu vou votar no PCO, pra prefeito, que vai ter, eu sou de São Paulo, vai ter eleição pra prefeito. Eu vou votar em qualquer um do PCO. O PCO é um puta partido da hora, mano. O partido da causa operária. Os caras é bruto, mano. É os caras chão de fábrica, tá ligado? É uns caras real. Os caras que tá batendo martelo. Não é conservador da Faria Lima que fica reagindo a vídeo no YouTube, não. E depois escrevendo textão no Twitter. Ah, vai a merda, cara. Os conservadores é muito idiota. Tem que se fuder mesmo. Tá ligado? E não vai ganhar mais nada. Aí o conservador vem falar: olha aí, ó. Olha como o Lula é misógino, ele odeia a mulher, o Bolsonaro foi o cara que mais fez pelas mulheres no Brasil, ele criou a lei Mariana Ferrer. Tipo, o conservador defendendo a lei Mariana Ferrer, Isso é conservador, pessoal, hoje em dia. O conservador só destrói. O conservador, ele é nocivo para a sociedade. Ele é um câncer para a sociedade. Ele não conserva nada, ele não consegue construir nada, ele não consegue manter nada. Ele é fraco, ele é tolerante, ele só chora. Acha que ficar gravando um videozinho no YouTube reagindo a vídeo de travesti debatendo com um lesado sobre mulheres trans devem ou não devem usar o toalete feminino. Tipo, esses papo idiota, tá ligado? Vai tomar no cu, cara. Sabe, sem nexo, o conservador ainda tá nessa merda de banheiro trans, cara. Ainda tá nessas pautas de defender mulher, cara. Se liga, cara, se liga. Vê se alguma conservadia tá brigando aí na internet contra travesti por causa de banheiro. Não tá, sabe por que não tá? E outra, esse cara não é nem político. Vê se a outra lá do Rio Grande do Sul, que o R90 gosta de falar que fuma maconha, quando vou falar o nome dela, que lá, a Ruivinha, se ela tá lá no Senado brigando por isso. Vê se alguma conservadora tá brigando com mulher por causa de banheiro trans. Não tá, sabe por que ela não tá? Porque ela sabe que elas vão perder o mandato dela se elas abrirem a boca pra falar isso. Aí elas botam aqui na linha de frente. Bota o homem, bota aquele Nicolas Ferreira, bota esse pavanato imbecil. Por quê? Pra lutar por elas, pelo privilégio delas. Tipo, que não favorece nós, homens, cara. Pessoal, o que tem a ver eu, homem, tá ligado? Com a mulher trans, a mulher XY, que quer frequentar um banheiro de pessoa que menstrua. Não vai me afetar em nada, não dou a mínima pra isso. Eu não tô usando aquela porcaria, porque eu deveria me preocupar. E outra, pessoal, quando a mulher trans vai entrar lá no banheiro feminino, lá não tem aqueles mictórios. É tudo em cabine. Entra no toalete, fecha a porta, entra na cabine e fecha a porta. É só isso. E os conservadores transformam essa questão do toalete como se fosse a bomba nuclear do Oppenheimer. O segredo da bomba nuclear. Como se o segredo da bomba nuclear tivesse no toalete feminino. Puta que pariu, mano. Os putos dos conservadores lesados, eles não perceberam ainda que as conservadias estão usando eles, né? Pra tomar porrada. Né, do STF, vão perder cargo. Aquele Nicolas Ferreira ainda vai perder o cargo dele por causa dessa idiotice dele de ficar querendo atacar mulher trans. Esse pavanato vai ser preso ainda por ficar atacando mulher trans, porque você é homem, cara, você não tem que se preocupar com essa merda. Coloca na sua cabeça. Elas, as pessoas que menstruam, não se importam com seus direitos, não se importam com seu bem-estar, com seu direito de ir e vir. Então, por que você, homem, deve se preocupar com os direitos delas? Elas que lutem pelos direitos delas. Elas são independentes, são empoderadas, não é? Elas que criam um lobby e lutem pelo direito delas. A verdade é que elas não querem lutar nem pelo direito de ter o próprio toalete, porque elas nunca precisaram, pessoal, lutar por nada na vida. Você entendeu? Porque sempre tem os manginas, principalmente esses conservadores, ginólatras de merda, esses cornos, esses cucks, que estão dispostos aí presos por elas. Elas são as pessoas mais intolerantes que tem na sociedade, são elas. Elas são extremamente intolerantes. Só que elas não podem tirar essa máscara dela de intolerantes. Elas têm que mostrar que elas são tolerantes, que elas compactuam com a dor das mulheres trans, quando na verdade elas não compactuam. Elas, pelo contrário, elas dormem com os manginas. Ludibriam os manginas com chá de buceta e fazem os manginas lutarem pelas causas delas, que é o quê? Manter os privilégios femininos enquanto matam, né, e destroem vidas trans. Né? A gente sabe que mais de 96%, 98% das trans no Brasil são homens que fazem a transição para o sexo feminino, porque não existe privilégio nenhum em ser homem, por isso nenhuma pessoa que quase nenhuma pessoa que menstrua vira homem. E as que viram é porque são realmente doentes mentais, são malucas, são lunáticas, não têm lucidez nenhuma. E lembrando que mais de 95% das destransições de gênero, das pessoas que decidem se destransicionar, são pessoas que menstruam, que querem larpar de homem, quer virar Joãozinho e se arrepende porque descobre que o mundo masculino é uma merda. E elas têm que assumir responsabilidades, porque agora são homens. E a gente sabe que a responsabilidade é criptonita das mulheres, e elas não querem assumir responsabilidades, então elas falam: ah, quero voltar a ser mulher para não assumir responsabilidade, porque assim a vida é mais fácil. Eu tenho um governo para assumir as minhas broncas, eu tenho os manginas para assumir as minhas broncas. Então, para que raios eu vou querer ser homem para eu assumir minhas próprias broncas? Nem fudendo, vai a merda. Então é isso aí, pessoal. O Lula tá certinho. Se o Lula continuar assim, próxima eleição, voto nele. Voto nele. Porque eu não vou votar na Michelle, pessoal. Eu não vou votar. Tem um monte de conservador querendo te vender a Michelle Bolsonaro, pessoal. Vai tomar no cu. Você acha que eu vou votar em Missol? Mãe solteira, que fudeu com a minha vida. Fudeu com a minha vida, não, pessoal. Porque nenhuma dessas leis me afetou. Mas podem me afetar no futuro, vai saber. Mas eu sei que afetou muitos caras, né? Muitos caras tomaram no rabo, né, com o Bolsonaro. Porque a gente sabe que quem tava no poder não era o Bolsonaro. Era a Missol da Michelle, né? Que tava no poder. Dando ordem pro Mangina, pro Boomer fazer cagada. E o Boomer fez cagada, né? Então, assim, próxima eleição, se o Lula continuar desse jeito, meu voto vai ser nele, porque eu não voto em mulher nem fudendo. Não voto. Pode ser cristã, pode ser direito, caralho, a quatro. Pessoal, não existe mulher cristã, não existe mulher conservadora. Todas elas são feministas. E pronto, acabou. Entendeu? Quem discorda de mim é lesado. Se você discorda de mim, tu é lesado. Porque não tem, pessoal. Não tem essa de mulher. Mulher conservadora, mulher cristã, elas são utilitaristas, né? Conforme o sistema muda e começa a prejudicar ela ali e outra vez, outra ali, elas vão trocar de lado sempre que possível, né? Outra aí, o um fato legal, você vê o Haddad. O Haddad é um puta de um economista de merda. O plano econômico dele é taxar tudo e todos. E quem é que tá sendo mais taxado, pessoal? São elas. Ele tá querendo taxar tudo. Agora, tô falando aí com o Haddad, quer taxar até o OnlyFans, quer taxar o Privacy, quer taxar qualquer um que ganha dinheiro, tipo no X-Video, no Pornhub, vendendo conteúdo adulto. Ele vai taxar. Tem que taxar mesmo. Tem que taxar mesmo essas piranhas. E sabe quem tava achando ruim? O Peter Schenck Kraniev. O Peter Schenck Kraniev acha super, super favorável taxar videogame. Agora, taxar vagabunda, não pode. Você vê, essa é a mentalidade do boomer, tá ligado? É tradicionalismo para nós, modernismo para elas. É imposto para nós, livre comércio para elas, entendeu? Essa é a mentalidade do boomer. Então tem que taxar mesmo, tem que botar no rabo delas mesmo, tem que fazer elas ficar tudo pobre mesmo, e já era. Daqui 4 anos é L. Vou fazer o L com força mesmo, porque eu não vou votar na Michelle. Espero que todos os senhores fiquem bem. Até a próxima e faz o L.